caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Hoje é domingo, dia 9 de novembro de 2014, e cá estamos nós para mais uma edição. Vão ser 60 minutos com as melhores músicas, aquelas que nas décadas de 60, 70 e até 80 nos fizeram encantar. Bem, a mim não, porque já nasci no final da década de 80, mas sim, para os que já cá estão há mais tempo, não é? Ora, hoje vamos começar com Marvin Gaye e a música To Bussy, Thinking About Me. Logo depois, as Bengals com... Vamos ver se eu consigo dizer isto. Walk Like an Egyptian. E por fim, Close to You, música mítica dos The Carpenters. Músicas calmas, bem, a das Bengals nem por isso, mas Marvin Gaye e dos The Carpenters sim, que vão iniciar esta edição do nosso Nostalgia Sem Magia, aqui no canal 1 da sua Antena Web. Boa noite! Oh, hey. Egyptian. Close to you. Nostalgia, som e magia, que hoje tem música assim, sim. Às vezes mais calma, às vezes mais ritmada, como esta de Sheena Easton, Morning Train, 9 to 5. Eu comecei esta música então da Sheena Easton, de princípio da década de 80. Acho que era 81 esta música. Logo depois recuamos até 1975 para ouvir I Do, I Do, I Do, I Do. Música dos suecos ABBA. Seguimos depois com Every Breath You Take, música dos míticos The Police, lideradas, aliás, pelo grande Sting. Recordação que vamos também ouvir nesta edição do nosso Nostalgia Sem Magia, e eu espero que aprecie. Fique bem, boa noite com o Canal 1. Baby. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. A música mais antiga vai seguindo no nosso programa, no nosso Nostalgia, Som e Magia. Espero francamente que o ouvinte esteja a gostar desta seleção musical que preparei a pensar em si. E enfim, nas suas memórias, nas suas recordações, algumas das músicas até são bastante ouvidas ainda hoje, como esta dos The Police, mas algumas já ficaram para trás. Será que se lembra desta? Meninos do Uambo, de Paulo de Carvalho. Logo depois, vamos até a França para ouvir o mítico Christophe com Aline. Esta é a versão original. Ele fez uma mais tarde, mas vamos a esta. Por fim, Butterfly, de Daniel Gerard.

paixão. Abraços ardentes pra fazer boa refeição. Passos suaves e quentes, o resto é com o coração. Que é louco por mim. O nosso amor é uma festa. Levamos a vida assim. Ah, que tempero bom de prova. É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar. Ah, que tempero bom de prova. É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar. O nosso tempero é bem-vindo. Na cama, na rede ou no chão. Você me enlouquece e diz que é louco por mim. O nosso amor é uma festa. Levamos a vida assim. Ah, que tempero bom de provar. É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar. Pronto, ouvintes, chegamos ao término desta edição do nosso programa. Carmen Silva, com um tempero bom, fechou esta penúltima sequência. A última traz-nos mais três temas. E que temas! Por exemplo, Paulo Alexandre traz-nos o Verde Vinho, é o segundo Paulo desta noite. Carlos Puebla, claro, eu por acaso já ia dizer... Só faltava aqui um Carlos, mas aqui está ele, Carlos Puebla, com Hasta Siempre. Esta música é dedicada ao comandante Che Guevara. E por fim, com muita calma, vamos ouvir Ansiedade. Canta-nos Nat King Cole. E assim termina mais um Nostalgia Sem Magia. Mas, para quem gosta de música... antiga. Vamos ficar com De Volta para o Sucesso com o Jonatas de Moraes. Até às 3 da madrugada, não é verdade? Depois, para quem gosta de terror, temos o podcast. E para quem gosta de mistério, temos o Teatro de Mistério com Hélio Soberal. Não é verdade? Recordando este antigo programa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que acho que era assim. Recordem então esse espaço radiofónico, não é? Mas bom, também são memórias. Ficamos por aqui, ouvinte. Bom domingo para si. Então agora ficamos com Paulo Alexandre e este Verde Vinho. Boa noite e até ao próximo domingo, dia 16. Ninguém na rua, na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando